André Cedis, o mural de Ibicoara. Olha aí o vaqueiro, viu, mãe? Será que é pra tanto? Será que eu mereço não tá demais de ver? Só tá com o que tá jogando essa letra. Mas ela de besta foi casada, cadê? Eu tinha um bar, eu tinha uma casa. Agora eu tô morando no hotel. Assisti TV na TV 14. Imagem chuvisca, não vi uma pena. Vem ver até ela tá lá. Maca, maca. Fazendo o amor que a gente fez. A cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comi, quero uma vez. A cama que eu, fazendo o amor. A cama que eu, fazendo todo dia o que comi, quero uma vez. O coração aprende de uma vez, pra todo atual sempre existir. Pra todo atual existe um ex. Essa é a mais pura verdade. Larissa Silveira, todo mundo aí, hein? Abraço, beijo. Família Silveira, tamo junto. Toma de São José dos Campos. Alô, São José dos Campos.